Panorama Agrícola para 3 de outubro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você nesta quinta-feira de lua minguante, 3 de outubro. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado é: um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Na entrevista de hoje, Uruçanga lança novos cultivares de pêssego e de nectarina. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre ovinocultura. Dica do dia. Pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente um médico pode determinar o melhor método para cada paciente. Mas além dos medicamentos, é importante ter um estilo de vida saudável. Mantenha o peso adequado, mude hábitos alimentares, não abuse do sal. Use outros temperos para realçar o sabor dos alimentos. Pratique atividade física regular, aproveite momentos de lazer, abandone o fumo, modere o consumo de álcool, evite alimentos gordurosos e controle o diabetes. As dicas são do Ministério da Saúde. Fique ligado no Panorama Regional. Seminário de Ovinocultura. Palmeira, município da região serrana, sediou o primeiro seminário intermunicipal de ovinocultura. O evento teve como objetivo discutir o mercado da carne ovina e sistemas de produção para aumentar a produção de ovinos na região aqui então, do município de Palmeira, Otacílio Costa, Ponte Alta, Correia Pinto, na região serrana. Atualmente, o município possui um frigorífico especializado no abate e preparo de cortes especiais da carne ovina. A planta instalada tem capacidade de abate em torno de 15 mil animais ano, mas com potencial de ampliação para mais de 20 mil animais ano. Destes animais, 95% vem de fora do estado de Santa Catarina, o que representa uma evasão de divisas para a região, visto que essa demanda de animais poderia estar sendo produzida aqui na nossa região serrana catarinense. Segundo os extensionistas rurais, o engenheiro agrônomo Clairton Silveira e o técnico agropecuário Luiz Tadeu de Souza, que fazem parte da equipe do escritório municipal da EPAGRE de Palmeira, espera-se que através deste seminário a motivação dos produtores aumente e existindo então esta oportunidade de mercado, aumentar a geração de renda e com atividade então da ovinicultura através dos técnicos, né, de ação técnico da extensão rural, com a participação também dos pesquisadores da EPAGRE, Estação Experimental de Lages. E também envolvendo as lideranças municipais, produtores e o proprietário do frigorífico Palmeira, que então estão planejando e colocando em prática diversas ações para aumentar a oferta de animais, a qualidade do produto ofertado, que resultará então em ganhos para os produtores do município, para a empresa também, é claro, mas enfim, essa organização, através de seminários, aí desperta para essa necessidade que se tem, né, de buscar, então, carne de qualidade para abastecimento do mercado consumidor. E ouvimos, né, ter um mercado aberto aí, para São Paulo principalmente, muito promissor aí. Então, vale a pena se organizar, então. Os ovinocultores aqui da região estão preocupados com isso e devem se organizar cada vez mais para conquistar essa importante fatia de mercado. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Paga João de Lares para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Nós vamos à entrevista de hoje conversar com o pesquisador da IPAGRE na Estação Experimental de Uruçanga, Emílio Della Bruna, sobre o recente lançamento de dois novos cultivares, um de pêssego e um de nectarina. Emílio Della Bruna, sobre o cultivar de pêssego Mondardo, quais são as informações para o nosso ouvinte? Então, foi uma nova cultivar lançada no estado. É a primeira cultivar produzida, criada pela IPAGRE, fez cruzamento, fez todo o desenvolvimento pela IPAGRE e foi desenvolvida pela Estação Experimental de Uruçanga em colaboração com a Estação Experimental de Videira. Este pêssego tem uma característica especial de maturação super precoce. Nas condições climáticas do sul de Santa Catarina, a maturação acontece entre 10 e 20 de outubro. Então, seria a primeira cultivar a entrar no mercado. É um cultivar branco, doce, tamanho grande, produtivo e que apresenta excelentes características de produção e para o mercado. Correto. E o produtor de pêssego interessado nesse novo cultivar chamado SCS-419 Mondardo deve proceder como, Emílio Della Bruna? Agora, após o lançamento deste novo cultivar, os produtores de mudas que estiverem interessados vão solicitar borbulhas para IPAGRE e procederão à multiplicação desse material. E os produtores de pêssego no estado poderão adquirir suas mudas junto aos viveiristas do estado. Então, será priorizado os viveiristas do estado nesse primeiro momento. E depois todo o país poderá produzir essas mudas através das borbulhas fornecidas pela IPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga. Correto. Emílio, na sua avaliação, qual é a grande vantagem desse cultivar Mondardo? Então, como eu falei, o cultivar Mondardo, a grande vantagem é a sua precocidade. Então, vai ser o primeiro pêssego a entrar no mercado, um pêssego de sabor doce, cor branco, firme, e um bom tamanho para a época de colheita. Então, a precocidade e a adaptação a baixa exigência em frio são as principais características desta cultivar. Correto. E no caso do novo cultivar de nectarina, o Julema, quais são as características desse cultivar? A cultivar Julema, a nectarina também de maturação precoce, a maturação acontece entre 20 de outubro a 10 de novembro. Ela é altamente produtiva, com uma razoável resistência à monilha, que é podridão parda, a principal doença nectarina, com uma boa resistência à sarna e que apresenta agridoce, tem uma acidez na faixa de 90 miliequivalente na análise química. É doce e ela é muito atrativa, a cor bem vermelha, brilhante, e que é a opção realmente. Nós no Brasil temos dificuldades para a nectarina, então na verdade acho que é a primeira nectarina que acaba indo para o mercado com uma boa possibilidade de produção e renda para o produtor. Com maturação precoce, bem entendido. Também para a aquisição da nectarina nova, o mesmo procedimento do pêssego? Sim, a aquisição das mudas é a mesma coisa. A paga por as borbulhas básicas, entrega aos viveristas e esses produzem a muda e comercializa aos produtores. Na sua avaliação, nos dois casos, o novo pêssego e a nova nectarina são alternativas boas e viáveis de renda para o produtor? Sim, com certeza. São ótimas alternativas para produtor de pêssego comercial. Conversamos com o pesquisador da IPAGRE em Uruçanga, Emílio Della Bruna. Emílio, muito obrigado pelas suas informações sobre esse novo cultivar de pêssego e um novo cultivar de nectarina. Eu que agradeço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.